tivesse ligado. A paz do Senhor. O poder do sangue de Jesus Cristo. Eu poderia trabalhar Hebreus capítulo 9, que fala sem derramamento do sangue não há perdão de pecados. Eu poderia trabalhar 1 João 1:7, vai falar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu poderia trabalhar diversos textos para falar do poder do sangue de Jesus Cristo em perdoar pecadores, em pagar a dívida que estava diante de Deus. Mas eu preferi trabalhar com vocês um outro texto, trabalhar a figura para que a gente entenda aquele que é perfeito. Para quando vocês lerem Hebreus capítulo 9, 10, 8, 9 e 10, vocês entenderem a supremacia da morte de Cristo no nosso lugar. Por isso eu vou trabalhar com vocês hoje Levítico capítulo 1, para a gente entender, através da figura, do tipo, o significado do sangue de Jesus Cristo no Novo Testamento e na sua morte vicária, sua morte de cruz no nosso lugar. Levítico, livro da lei, escrito por Moisés, capítulo 1. Vamos ler dos versos de 1 até o 9, de 1 a 9. Diz assim a santa palavra de Deus. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, por sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. E holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, pela tua palavra. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça compreender profundamente a tua verdade, o significado do sangue do Senhor Jesus Cristo, o significado da sua morte no nosso lugar, o significado de estarmos justificados, limpos, diante da presença do Senhor. Ó Deus, nos faz entender que nós adentramos na tua presença por causa da morte de Cristo no nosso lugar. Nos faz entender por que, que o sangue de Jesus é tão precioso e porque ele nos purifica de todo pecado. Nos dá, ó Deus, nessa noite a compreensão da tua palavra. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Gênesis capítulo 3, nós temos o relato da queda. E naquele relato da queda, nós temos uma linguagem muito clara ali. Quando Deus atenua a pena sobre Adão e Eva, dizendo que ela teria parto com dores e ele iria trabalhar do suor da sua testa, nós temos ali Deus atenuando uma pena de morte eterna. E para isso Deus vai fazer com que dois animais que eram absolutamente sem culpa, morressem no lugar de Adão e de Eva. O texto diz que Deus pegou pelo de animais, ou couro de animais, e cobre os dois diante do seu pecado. Nós precisamos entender que aqueles dois animais, eles, para que tirasse a pele, aqueles dois animais tinham que morrer e verter todo o sangue. Aqueles animais foram esfolados por Deus. Eles morrem no lugar de Adão e de Eva. Se vocês olharem também no capítulo 4, você vai ver o sacrifício de Abel, que é muito diferente do que foi entregue, a oferta que foi entregue por Caim. E a linguagem de Abel é muito clara. Ele vai pegar um animal, o melhor que ele tinha, o melhor do seu rebanho, e vai sacrificar na presença de Deus em adoração. O texto diz que Deus aceitou aquela oferta, que aceitou a Abel. A compreensão que eu tenho teológica disso é porque Adão e Eva sabiam o que aconteceu com eles a partir da queda. Deus tirar a vida de dois animais. E eu vejo como pai e mãe ensinando para esses filhos como de fato Deus foi propício a eles. E eu entendo que teologicamente Abel entendeu e Caim não. Então ele vai fazer aquele sacrifício se colocando diante de Deus da forma que aprendera com seus pais, da forma que aprenderam na própria linguagem de Deus, matando dois animais por causa do pecado de Adão e de Eva. Se olharmos dentro da estrutura do texto, nós vamos perceber que sempre há implicações por causa da desobediência a Deus, duas coisas: morte e derramamento de sangue. Porque era exatamente isso que nós merecíamos. Porque Deus disse que no momento em que ele fosse desobedecido, no momento em que o homem comesse da árvore do bem e do mal, ele morreria. E morte aí, irmãos, é separação eterna de Deus. Precisamos entender, e eu vou mostrar para vocês, que Deus atenuou muito a pena para que ele nos alcançasse de uma outra forma através do seu Filho Jesus. O apóstolo Paulo ele vai falar três ilustrações para perdão de pecados, que está intimamente ligado ao derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele vai usar justificação, redenção e propiciação. São três palavras que eu quero que vocês entendam antes de eu entrar no texto, porque o próprio texto fala, né, dessa linguagem, desse animal que vai morrer no lugar daquele que é o adorador. Portanto, a justificação é um termo legal retirado dos tribunais. A ideia é que a pessoa que é justificada, ela é limpa da sua acusação, ela é declarada inocente, ou seja, não mais culpado. Por isso, ele, como prisioneiro do pecado, ele é liberto por um registro limpo, pelo pagamento de Cristo no seu lugar. Eu vou explicar isso quando entrarmos no texto de Levítico. Outra linguagem do apóstolo Paulo, redenção, que nós ouvimos todo o tempo, né? É um termo retirado do mercado de escravos, que significa exatamente que eles foram resgatados por um preço, eles foram pagos e livres pelo seu Senhor, o seu mestre, o dono da sua vida. O preço cabível pela vida deles foi pago. E, portanto, agora ele é um escravo livre. Ou seja, ele não é mais escravo, agora ele é livre. Né? Tinham escravos livres na época antiga. Ele não pertencia mais ao seu dono, mas ainda assim ele continuava servindo ao seu dono. E a outra linguagem usada pelo apóstolo Paulo é propiciação. É uma palavra grega traduzida na nova versão internacional, NVI, por sacrifício de expiação. A palavra é retirada do sistema de atos do templo. A propiciação era o ato realizado para aplacar a ira de Deus. De modo que, a partir do momento que aquele animal morria no lugar do adorador, a santidade de Deus era satisfeita, a justiça de Deus era feita, e o resultado era perdão de pecados e restauração do pecador à comunhão com Deus. É exatamente isso que nós vamos entender aqui nesse texto de Levítico. Nós vamos perceber que essas três imagens dadas pelo apóstolo Paulo significam uma mudança total na vida do adorador. O pecador não é mais culpado. O pecador não é mais escravo. Agora ele é livre. E antes estava longe da presença de Deus e agora retornou à presença de Deus. Gente, tem água aqui. Eu estou engasgando porque eu estou com sede. Portanto, Dessa forma, entendendo que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós na cruz, entendendo que a morte de Jesus e o seu sangue nos purifica de todo o pecado, nós vamos olhar para o tipo ou para o modelo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, para que eu possa olhar para a cruz agora e olhar para Hebreus capítulo 9 e 10 e entender o significado do sangue de Jesus na presença de Deus. A primeira verdade que nós vemos nesse texto de Levítico, referente ao Senhor Jesus Cristo, é que o adorador deveria chegar na presença de Deus trazendo um substituto. Vejam os versos 2 e 3, diz assim: Fala aos filhos de Israel, diz o Senhor Deus, e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Olha só, quando alguém vier à minha presença e trouxer, a linguagem é, poderia ser um carneiro, um cabrito, um novilho, você vai ver isso na continuidade do texto. O que me deixa feliz no texto é que não só poderia ser animais grandes, de grande porte, como um boi ou uma vaca, um gado grande. Poderia ser uma pomba, uma simples pomba. Atendia todo o povo de Israel. Atendia aquele que tinha poder financeiro de trazer um animal de grande porte, quanto uma pessoa muito pobre que só tinha dinheiro para comprar uma pequena pomba para matar ali, para morrer no seu lugar diante do altar. Aqui, quando essa pessoa chegava na casa do Senhor para adorar a Deus, ele precisava trazer esse animal e colocar na presença do Senhor. O texto diz: trareis a vossa oferta de gado de rebanho e de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto, que era aquela oferta que era absolutamente queimada e colocada diante de Deus, de gado trará macho e sem defeito. Aqui nós já temos uma linguagem bíblica, né? A linguagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele precisava ser perfeito e precisava ser macho. Não podia ser animais de qualquer jeito, como nós vimos na exposição do texto de Malaquias, em que aquele povo estava levando animais com defeito e os seus piores animais à presença de Deus. Era perfeito porque representava aquele que morreria no nosso lugar, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a linguagem é que aquela pessoa ia trazer aquele animal, e o texto continua dizendo assim: trará a porta da tenda da congregação, onde Deus assistia o povo, onde Deus descia com sua presença para junto do povo, e ali o texto diz claro, para que o homem seja aceito perante o Senhor. O que aconteceu, irmãos, quando o homem pecou contra Deus? Ele foi lançado para fora do Jardim do Éden. Ele foi lançado para longe da presença de Deus. Ele foi tirado da presença de Deus. E a única forma de retornar à presença de Deus era pagando a sua dívida. O homem tem que morrer. Então, quando Deus diz a Moisés: Moisés, diga ao povo que faça exatamente o que eu estou dizendo, que traga um animal para que seja morto no seu lugar. Deus está dizendo e colocando, prefigurando aqui, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o sacerdote imolava esse animal em holocausto, essa vítima era o próprio ofertante que estava morrendo naquele lugar. Se você olhar o texto, irmãos, Deus está aceitando aquele animal como a vida do adorador. Se você se imolasse, você só ia fazer uma única vez, né? Porque você automaticamente morreria e não teria a chance da misericórdia. E é por isso que Deus coloca um substituto, alguém que seja vicário, alguém que vai morrer no lugar. O derramamento de sangue sobre o propiciatório ou sobre o altar ali, que está exatamente estabelecido aqui nesse texto e que vai ser colocado depois dentro do templo, representa ali o pagamento pela dívida, representa ali, simbolizava a doação da vida do confessante ao seu Senhor. Ele está dizendo assim: eu mereço a morte. E se eu mereço morrer, Deus, eu vou trazer esse animal que vai morrer no meu lugar. Perceba que é Deus que está dizendo: fala ao povo de Israel, aquele que vier à minha presença trará. Deus está dizendo como é a forma que ele deve ser adorado. Então, quando você chegava com esse cordeiro e colocava na presença de Deus, era como se você mesmo estivesse se colocando na presença de Deus. Para Israel, a vida estava no sangue. Derramá-lo sobre o altar era sinônimo de dar a própria vida a Deus. Essa é a linguagem bíblica do Antigo Testamento. O pecador estava se colocando diante de Deus e dizendo: Deus, eu sou o culpado. Quando você vê no Antigo Testamento o Abraão oferecendo o holocausto ao seu filho Isaac, pelo seu filho Isaac, quando ele vai cortá-lo com cutelo, o próprio Deus diz para Abraão: eu já sei que você me teme. E entrega a ele, aponta, diz onde está um cordeiro, e aquele cordeiro vai morrer no lugar do filho de Abraão. Mas aí você tem duas linguagens, né? A primeira é que Deus vai dar um animal que vai morrer no lugar do filho, e a segunda linguagem é que o filho vai ser morto. Então a linguagem é quando ele vai para cortar, Deus entendeu que de fato aquele menino estava morto, porque ele foi para matar. No coração de Abraão não tinha dúvida que Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Isso vai ser dito no Novo Testamento. Então a linguagem é sempre de pagamento por uma dívida. E uma dívida absolutamente impagável. O sacrifício, portanto, era uma pena. Pois o salário do pecado é a morte. E o homem precisava ofertar sua própria vida, mas como fazer isso? Como entregar uma vida que não satisfaz a vontade de Deus? Porque sua vida não é perfeita. Sua vida não é santa, não é justa, não é pura. A satisfação de Deus não vai ser estabelecida, o escritor de Hebreus vai dizer isso, no capítulo 9, por sangue de animais. Portanto, isso era um tipo, um símbolo, uma forma de purificação diante de Deus. Se você olhar os textos de Levítico, você vai ver que o sangue era misturado com água e aspergido sobre o povo no momento da aliança. Era aspergido sobre o livro da lei, era aspergido sobre todos os utensílios do templo, purificando e santificando todas essas coisas para ser usadas na presença de Deus. Se o homem estava fora da presença de Deus, ele precisava pagar com a sua própria vida. Mas como fazer isso? Então nós entendemos que aquele cordeiro substitutivo de Abraão e esse animal que é colocado diante de Deus de forma substitutiva, ela vai morrer no meu lugar. E a justiça divina então vai ser aplacada, porque o homem tem que morrer. Porque Deus disse que ele tinha que morrer. Certamente morrerás. Então nós temos que pagar pelo nosso erro com a nossa própria vida. Portanto, esse animal que é colocado diante de Deus aqui em Levítico, irmãos, é o próprio Cristo. É ele que vai ser apresentado no Novo Testamento. Ele é esse bode emissário do capítulo 16 de Levítico, que era um animal que era apresentado pelo sacerdote e ele era levado para fora da cidade e ele morria pelo povo. Morria pelo pecado do povo. É exatamente a história de Cristo que é levado para fora da cidade para morrer no Monte Gólgota. E o sacerdote, né, o sumo sacerdote da época, vai dizer: é melhor que um único morra do que todo o povo pereça. E João vai dizer que ele falou isso profeticamente, dizendo que Jesus morreria por toda a nação de Israel. Observem que é a mesma linguagem do Antigo Testamento e Deus estabeleceu assim. Somente o sangue de uma pessoa ou de um outro ser que eu estaria entregando no meu lugar satisfaria a Deus. Então eu aceito Jesus como meu substituto e eu o entrego diante de Deus como sacrifício pelo pecado. A palavra vicária significa vice. É aquele que entra no lugar. Jesus é o vice na nossa morte. Você não vai morrer do jeito que você merecia. Quem vai morrer no seu lugar é o seu vice. É aquele que vai ser entregue, diz o texto aqui, para que você seja aceito perante o Senhor. Porque Deus não vai lhe aceitar do jeito que você está. E você não vai conseguir cumprir a lei do jeito que Deus quer. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que a lei trouxe à luz o que Deus queria de nós. Mas ela é tão justa, ela é tão correta, ela é tão maravilhosa que o homem não consegue cumprir. Então Deus envia o seu próprio filho em formato de homem, não só para cumprir a lei, mas para cumprir a lei e morrer no nosso lugar. Ser o substituto diante de Deus. Então, primeiro você tem aqui o animal que vai ser, o adorador vai trazer um substituto que vai colocar na presença de Deus. Qual é a segunda verdade que vemos nesse texto? O texto diz assim, verso 4, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que lhe seja aceito a favor dele para a sua expiação. Nós aprendemos que expiação é perdão do pecado, não é isso? É quando o sangue do animal vai ser vertido para que eu seja tornado sem culpa diante de Deus. Portanto, em segundo lugar, nós vemos que o adorador deveria fazer uma transferência simbólica do seu pecado e da sua culpa. Quando a mão era colocada sobre a cabeça do animal, ele estava dizendo assim, Deus, esse animal ele vai morrer no meu lugar, porque eu não posso me entregar diante do Senhor, mas esse animal pode. Observem que não foi uma invenção humana. Deus disse, fala ao povo de Israel. Deus profeticamente está dizendo como ele vai resolver o problema da queda da humanidade. Deus profeticamente ele está dizendo como vai ser resolvido o problema do retorno à sua presença. Colocando a mão sobre a cabeça do animal, essa transferência de culpa do pecador para o substituto inocente indicado por Deus. Porque aquele animal não tinha culpa nenhuma. Uma das coisas que eu sempre falo é que os animais glorificam a Deus melhor do que nós. Porque um sapo, ele faz o que um sapo foi criado para fazer. Ele croacha. Ele toma banho no lago, ele tem os seus filhos, os seus filhotinhos, tudo certinho. Ele faz exatamente aquilo pelo qual ele foi criado. Todos os animais fazem, menos o homem. O homem se rebelou contra Deus. Aquele que tem imagem e semelhança de Deus tem para si a ideia de fazer com sua vida aquilo que ele quiser. E nós precisamos entender isso. Aquele animal que vai morrer, seja o gado, seja o cordeiro, seja uma pomba, está morrendo no lugar do pecador. E o escritor de Hebreus vai dizer, o sangue desses animais tem poder para realmente perdoar pecados? Não. Era temporário, porque você ia pecar de novo e ia ter que voltar e fazer outro sacrifício. Aí você vai ver que no capítulo 10 de Hebreus vai dizer que Jesus fez o sacrifício de uma vez por todas. O sacrifício cabal. Ele morreu de uma vez por todas porque ele é perfeito, ele é santo, ele é maravilhoso. O meu e o seu sangue não tinha como trazer pagamento da nossa dívida. Sabe por quê? Porque nós somos devedores. E devemos algo que nós não conseguimos pagar. Jesus, ele é justo. Então ele é credor, ele tem crédito. O seu sangue é puro, justo e verdadeiro, ele tem crédito. Ele morre sem precisar morrer. Então ele conquista para mim e para você o nosso retorno à presença de Deus. Eu preciso entender isso teologicamente. Observem que o próprio Deus está indicando animais. Vai ser esse, vai ser esse. Você vai imolar, você vai colocar ele sobre o altar. Ele está explicando como vai ser o processo do nosso retorno à presença dele. Deus pensava socialmente, né, com vários tipos de animais. Ele pensava também em deixar uma marca definitiva que apontaria para a realização do Messias. Que o povo de Israel conseguisse identificar quando visse a morte do Cordeiro de Deus. Mas interessante que nós vamos ler o Novo Testamento e eles não percebem. Só aqueles aos quais Deus se revela de fato e fala ao coração, mostrando que Jesus é o Cristo. O próprio sacerdote, irmãos, no texto, e os rituais do sacrifício eram protótipos, modelos, tipos do próprio Cristo. Jesus não é só o cordeiro vicário, ele é o sacerdote mediador. Jesus faz os dois papéis, os papéis dos filhos de Arão e do cordeiro que é morto, e do animal que é morto. Eu preciso compreender essa verdade, porque quando eu me aproximo da Santa Ceia, é exatamente isso que eu tenho que entender. Eu já conversei com diversos crentes, eles explicam, não, Jesus morreu no meu lugar, como? Ah, o sangue dele pagou, como? Não tenho a mínima ideia. A única ideia que tem é que Jesus foi até uma cruz, morreu, derramou sangue e agora eu posso comer a ceia. Percebe que se eu não ler esse texto de Levítico, eu não consigo entender Hebreus? Se eu não perceber que é uma ordem divina e que Deus estabeleceu o culto através da pessoa do filho dele, e que o animal ele é central nesse texto de Levítico para que eu possa estar na presença de Deus, se eu não entender isso, eu jamais vou entender que eu não tenho condição de entrar na presença de Deus se não for Cristo. Então, a linguagem aqui é que Jesus tomou sobre si a vida dos eleitos, daqueles que foram separados por Deus. E representativamente derramou o seu sangue na cruz. Porque ele estava representando todos os eleitos naquele momento. O sangue de Jesus é tão puro, tão justo e tão maravilhoso que poderia salvar toda a terra, todos os homens. Mas aprouve a Deus salvar aqueles aos quais ele escolhera antes da fundação do mundo. Então a linguagem é sempre que o precioso sangue de Jesus nos lava. A sua morte nos regenera. Na sua morte nós ressurgimos para uma nova vida. A imposição de mãos significa que pela fé eu transfiro aqui nesse texto, no capítulo 4, para o substituto inocente, indicado por Deus, todos os meus pecados. E é por isso que Jesus se tornou maldito pendurado no madeiro. Ele se torna maldição. Por quê? Porque ele morre pelo pecado de todos os homens que creem no Filho de Deus, no Messias escolhido. Portanto, Jesus levou sobre si as nossas cargas, as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo seu poder nós fomos ressuscitados espiritualmente e nascemos em Deus. Este é o maior poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Olhe bem o texto. E porá a mão na cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação de pecado. Para pagamento dos seus pecados. Mas tem uma outra verdade que é a partir do verso 5. E vai mostrar que o animal ele deve ser não somente trazido à presença de Deus. O animal não deve ser somente receber a culpa, mas o animal tem que obrigatoriamente ser morto. Porque tem que haver derramamento de sangue, irmãos. Hebreus capítulo 9 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Alguém tem que pagar pela falha. Compreendem? No Antigo Testamento, um animal inocente, puro, o melhor que você tivesse, na pessoa de Cristo, a representação perfeita, cabal, do Deus que criou o universo, morrendo no nosso lugar, na cruz. Portanto, veja o verso 5. Depois imolará. Imolar é cortar, né, irmãos? Vai cortar o animal, matar o animal, o novilho, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue. O aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. A linguagem de apresentar o sangue, que também vai aparecer no tabernáculo, que o sacerdote matava o animal e levava o sangue lá para dentro, e ele era derramado na presença de Deus como se estivesse dizendo: esta pessoa morreu pelos pecados dela. Entende? É a mesma linguagem. Se antes era uma linguagem cruenta, de muita morte, de muito sangue, para representar a morte de cada uma das pessoas que tinham que morrer diante de Deus, nós temos agora uma morte única como representação, que é o Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, com a desobediência a Deus no Jardim do Éden, a morte entrou na criação e, por justiça, era necessária a morte do pecador. Mas não só de Adão, e sim de todos os homens, de toda a humanidade, porque toda ela está condenada à morte por causa do pecado de Adão. Romanos 5, o apóstolo Paulo vai dizer que pelo pecado de um único homem, todos pereceram. E a linguagem do novo Adão, diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 de Romanos, que pelo sangue, pela vida e pela morte de um outro Adão, do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, os homens retornarão à presença de Deus. A linguagem é, no primeiro Adão, todos os homens da humanidade morreram. Todos os seres humanos morreram espiritualmente, estão condenados. Mas no segundo Adão, somente os eleitos. Só os que crerem de fato que Jesus é o Cristo. Só aqueles que crerem de fato no poder do sangue remidor do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não toda a humanidade agora, mas somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Portanto, ali, a morte desse animal aplaca a ira de Deus. Ira aqui tem um sentido muito teológico, irmãos. Deus disse, vai morrer, o homem tem que morrer, porque Deus é justo. Então a linguagem é, eu vou cumprir aquilo que eu determinei. Observem que ainda no verso 5, que o sangue do animal imolado deveria ser recolhido e em seguida aspergido ao altar pelos sacerdotes. O derramamento de sangue perante Deus era a apresentação de que a vítima fora morta pelo pagamento do pecado. O apóstolo Paulo, entendendo isso, em Romanos 6, a partir do verso 6, ele diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, a partir da morte daquele animal, eu poderia continuar vivendo, porque eu paguei o preço pela minha falha e pelo meu erro. Então, quando Jesus morre no meu lugar, eu posso continuar vivendo, porque ele pagou a minha morte. A vítima seria totalmente consumida. Veja o texto comigo, olha só. Olha como é bonito o texto. Verso 6. Então ele esfolará. O que é esfolar, irmãos? Tirar a pele, né? Tirar o couro. Qual é a linguagem de Gênesis 3? Cobriu Adão e Eva com couro, com a pele de animais. Então a linguagem é a mesma que Deus está usando. Esfolará o holocausto e o colocará em seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo do altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar, é o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Você sabe qual é a linguagem aí, irmãos? Quando o animal era cortado em pedaços, colocado sobre o altar do Senhor para ser queimado, isso que é holocausto, né? Que era queimado e ia subir a Deus, tem duas partes que são importantes serem lavadas. E aqui você tem a linguagem do batismo, né? Da limpeza. As patas, que representam por onde eles andavam no mundo, e a sujeira que está nas patas, precisavam ser lavadas e colocadas sobre o altar. E as entranhas, ou seja, as fezes e a comida que estava dentro, aquilo que cheirava mal. Isso não ia à presença de Deus. E é muito bonito você entender isso no texto. Porque sujeira não adentrará na presença de Deus. Toda a sujeira, toda a escória, todo o pecado vai ficar de fora. Era lavado fora da presença de Deus e depois era trazido só as entranhas lavadas e as patas lavadas e colocadas sobre o altar. Aí você entende por que em Malaquias Deus vai dizer, eu não gosto, não quero os seus holocaustos, quem me dera pegar as fezes desses animais e passar no vosso rosto. Ou seja, Deus está dizendo que vocês estão sujos, imundos. Esse holocausto não está limpando vocês porque vocês estão vivendo uma vida fora daquilo que eu desejo que vocês vivam. Então, observem que aqui tem uma linguagem de limpeza e de mudança, né? Total da vida do adorador. Esse holocausto era colocado na presença de Deus e era queimado. Você sabe qual é a ideia do judeu, irmãos? É uma ideia mística, porque eles estão num passado muito antigo. Nós entendemos combustão, entendemos que o animal que vai ser totalmente queimado vai virar cinza, por outros processos hoje. Mas na época deles, quando aquele animal estava sendo queimado em oferta a Deus, quando aquele animal ia desaparecendo dali, ia virando cinza, e quando ele sumia completamente em cima do altar e virava pó, aquela fumaça que estava subindo, irmãos, na cabeça do adorador, o animal desapareceu dali e apareceu aonde? Na presença de Deus. Quem é que estava na cruz e que subiu e foi assunto ao céu? Você conhece alguém? Que estava ali e agora está na presença de Deus. Aquele animal ia ser substituto aonde? Ali? Ou na presença de Deus nos céus? É por isso que o escritor de Hebreus vai dizer que Jesus abriu um santuário novo, não feito por mãos humanas, mas um santuário nos céus, na presença de Deus. Observem que a linguagem ela é perfeita para falar que aquele animal tinha momentaneamente o poder de perdoar o meu pecado, de morrer no meu lugar. Só que ele não era perfeito, eu tinha que ficar repetindo de tempos em tempos para que eu estivesse limpo na presença de Deus. Hoje Jesus fez esse sacrifício cabalmente, perfeitamente, morreu, derramou o seu sangue, foi assunto aos céus, agora está na presença de Deus, intercede por mim. Agora eu preciso morrer de novo? Eu preciso fazer uma coisa importante. Eu preciso confessar o meu pecado. Em vez de fazer de novo o holocausto, que foi feito de uma vez por todas em Cristo, agora quando eu peco, eu não vou lá mais imolar um animal. Eu vou me colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu pequei contra ti. É por isso que quando você vem, não é mais um sacrifício um animal. Não é mais um animal que morre. Jesus já morreu de uma vez por todas, e agora quando você vem é um sacrifício vivo. E se antes você levava um gado, um cordeiro, uma pomba, qualquer animal que Deus vai falar aqui em Levítico, hoje você traz quem? Você. É você que adentra pelaquela porta e se senta para cultuar a Deus. Você é o sacrifício vivo. E é por isso que você tem que ser lavado. É por isso que você tem que ser santificado pelo Espírito Santo. E é por isso que todo aquele que tem a sua fé em Cristo Jesus a si mesmo, se santifica. Observem que a linguagem já foi estabelecida muito antes de nós. O próprio Deus tipificou no Velho Testamento a realidade que vai se estabelecer no Novo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a morte da vítima, irmãos, o apóstolo Pedro vai nos trazer uma linguagem linda. Ele vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 24, que o Senhor Jesus levou os nossos pecados no seu próprio corpo no madeiro. É a mesma linguagem de Levítico 1. Da purificação, do perdão dos nossos pecados. Jesus, ele marchou para a cruz voluntariamente. O animal era arrastado, né? Eu não imagino um animal indo feliz para morrer. Mas Jesus foi voluntariamente pagar a pena que estava para nós. Gerhard Voss, que é um teólogo que eu gosto muito, ele diz: o animal sacrificial toma em sua morte o lugar da morte que cabia ao ofertante. É pena por pena. Portanto, Jesus é a pena pela minha pena. Agora eu estou livre. Agora eu estou limpo. Agora eu fui lavado, santificado por Deus. Eu preciso entender que o meu débito, humanamente, era impossível de ser pago. Era irresgatável. E Jesus, pela sua morte física, Jesus não morre espiritualmente porque ele vai ao Pai, né? É diferente de nós, porque ele é pleno, santo, justo, perfeito. Nós que morremos física e espiritualmente. Jesus se entregou no nosso lugar. Apóstolo Paulo, entendendo Romanos 5, 18 e 19, ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos, justificados. Antes estávamos escravos do pecado e à mercê de Satanás. Por nós mesmos, jamais iríamos cumprir o nosso débito. Cristo é aquele que, com seu sangue imaculado, perfeito, santo e justo, paga a nossa dívida, nos resgata, nos justifica, nos recoloca em comunhão com Deus, nos dando a vida eterna. João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti o Deus único e ao teu Filho a quem enviaste. Já vivemos a vida eterna aqui. Tanto é que tudo aquilo que vivermos aqui será colhido nos céus. Lá é galardão. Mas não vai ter galardão exercido lá. Lá você vai viver aquilo que você plantou aqui. Então tem uma linguagem de resposta pela morte de Cristo. O justo preço do resgate foi pago. O pecador tornou-se propriedade de Cristo. O sangue de Jesus nos compra. É importante entender três coisas nessa noite. A primeira, a expiação pessoal é providenciada pela parte ofensora. Deus que está dizendo aqui que o animal tem que morrer no nosso lugar, é Deus que envia Cristo. Você não tem condição de fazer isso ou de arrumar alguém para fazer isso. Algum animal ou alguma coisa. A expiação é vicária. É vice pela parte ofendida. Segundo, a expiação pessoal excluiria o elemento de misericórdia. Porque se você se matasse na presença de Deus ou fosse morto, qual é a misericórdia de Deus nisso? Nenhuma, seria apenas justiça. Deus seria justo. Você vai morrer, eu vou lhe matar, acabou. Mas Deus atenua, trazendo a sua misericórdia. A expiação vicária, ou aquele que vai morrer no nosso lugar, representa a mais elevada forma de misericórdia de Deus. Você já parou para pensar? Você seria capaz, você que tem alguém que você ama, matar o seu pai, sua mãe, seu filho por outra pessoa? Já parou para pensar o tamanho dessa misericórdia? Deus está dizendo assim, eu não só não vou matar vocês, eu vou colocar alguém para morrer por vocês. E é o meu filho. Meu único filho. E a última verdade, expiação pessoal é uma ação para sempre. Não poderia redundar em redenção. A expiação vicária leva à reconciliação e à vida eterna. Se eu me matasse, seria uma ação eterna. Não teria como eu voltar, né? Não teria mais jeito. Mas graças à expiação e à morte de Jesus, eu vou ressuscitar. Porque Ele consegue morrer e vencer a morte. Eu e você não. E foi porque ele conseguiu cumprir a lei, morrer no nosso lugar, vencer a morte, como está escrito em Apocalipse, né? Onde está a morte, o teu aguilhão, ou seja, o teu anzol, né? Aquilo que nos prende, aquilo que nos deixa preso, cadê morte? O nosso Senhor ressuscitou. Então é nessa firme esperança que nós vivemos. Jesus é o cumprimento perfeito de tudo que existia no Antigo Testamento. Há claras indicações e afirmações que Jesus é o próprio sacrifício que prefigurava no Antigo Testamento. A sua obra no nosso, de morte, de vida e de morte no nosso lugar. Portanto, eu tenho que fazer algumas conexões agora para fechar, para que a gente saia daqui entendendo exatamente o porquê o sangue de Cristo é precioso e importante. A conexão entre profecias e Cristo já vem indicada no Antigo Testamento. Olha esse Salmo 40, verso 6, ele diz, o Messias vai se apresentar como uma solução para a salvação dos eleitos. Olha o que diz o texto, sacrifícios e ofertas não quisestes. Deus acabou de pedir uma oferta, está dizendo como é que vai ser feito. Parece que Deus está se contradizendo, né? Então, sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Mas Deus está requerindo, todo o texto de Levítico, todo o Antigo Testamento, é Deus requerindo que alguém morra no seu lugar. Aí você vai entender por quê. Então eu disse. Aqui a linguagem é a compreensão de que Deus quer a nossa vida e a nossa adoração, não apenas o ato externo daquele animal morrer no meu lugar. Aí você vai entender por que o Messias falando. Ele diz, então eu disse, eis aqui estou eu. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Aqui é o próprio Messias falando pela boca do profeta que escreveu o Salmo 40. Jesus está dizendo, eu vou morrer no lugar. O Senhor não quer holocausto, o Senhor não quer nada disso. Essas coisas não podem aplacar a tua ira, Deus. Eis que eu estou aqui. No rolo do livro está falando de mim. Você viu Jesus falando em Lucas, capítulo 24? Ele vai falar sobre que os profetas, Moisés e a lei e os salmos falavam acerca dele. Então Jesus vai trazer essa verdade e se colocar como aquele que vai morrer no nosso lugar. Cristo comprou a igreja com seu sangue. Onde é que está escrito isso? Atos 20, 28. Diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo está dizendo isso aos presbíteros de Éfeso quando ele vai embora. Ele diz, tomem conta da igreja de Deus, que Jesus pagou com seu próprio sangue. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Está vendo a linguagem? É a mesma linguagem de Levítico. Jesus é o cordeiro perfeito, que nos comprou, que nos resgatou, e agora somos seus, pertencemos a Deus. Fomos reconciliados através do seu sangue. Onde é que está isso? Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14 diz, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. No momento em que Jesus é cravado na cruz, é cravado a nossa dívida. Jesus pagou. Jesus expôs publicamente ao vitupério as potestades, os demônios, nos levando à salvação. Romanos 5, 9 e 10 diz, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Lembra de Jesus no Getsêmani? Deus, passe de mim este cálice, o cálice da ira de Deus, o cálice que ele iria tomar, né? Seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então agora nós vivemos na vida de Cristo. Morremos a sua morte no momento que aceitamos ele como nosso Senhor. Morremos para o mundo e para o pecado e nascemos para Deus e para Cristo, para viver em novidade de vida. E por fim, 2 Coríntios 1, 21 e 22, o apóstolo Paulo diz que Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O que é que isso significa, irmãos? O que é penhor? O que é penhorar? Né? É quando você vai lá na caixa econômica, leva aquela joia preciosa de família, porque está quebrado, precisando de dinheiro, e penhora aquela joia e pega uma quantidade de dinheiro de volta. Você só vai pegar aquela joia de novo se você levar o pagamento. Então, qual é a linguagem? Jesus pagou pelas nossas vidas. E nós recebemos o quê? O selo do Espírito. Pertencemos a Deus, fomos penhorados. Já fomos comprados, estamos sobre penhora do Espírito, estamos nas mãos do Espírito até o dia que o Senhor Jesus Cristo vier nos buscar. Então, a linguagem, irmãos, desculpe ser um texto tão teológico, né? Eu não estou pregando abertamente, mas eu acho que eu estou pregando, né? Mas, assim, é para que vocês entendam teologicamente a verdade de Cristo. Porque, às vezes, nós estamos pregando num culto e nós não estamos dando toda a teologia. Nós estamos pregando a palavra para que ela alcance seu coração e para que você seja consolado, exortado, tocado e salvo, né? Mas eu preciso entender a teologia. Eu preciso entender que tudo no Antigo Testamento me remete a Cristo. Então, eu já vi pessoas lendo esse texto dizendo: não entendo nada desse negócio, o animal tem que morrer, sangue derramado. Por que tanto sangue? Por que isso aqui? Então, quando você leu isso aqui, você já entendeu? Agora abra comigo Hebreus, capítulo 9. Eu não vou falar mais nada, eu só vou ler o texto para vocês. E a gente vai encerrar. Olha só. Capítulo 8 fala de Jesus como mediador, e o 9 e o 10 vai falar sobre Jesus por uma outra perspectiva, né? Capítulo 8 vai falar que a aliança foi estabelecida por uma promessa superior, no capítulo 9 por um santuário superior, e no capítulo 10 por um sacrifício superior. Mas olha que coisa linda isso aqui. Capítulo 9, verso 1. Só vou ler. Olha como está claro agora a partir de Levítico. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, e com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim, preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Lembre-se, tenda da congregação, tabernáculo e templo, né? É isso uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas ablações, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, sendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Jesus morreu como aquele que nos deixou uma herança, né? Ele tem que morrer para que nós a recebamos. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes, e com água, e lã, e tinta de escarlate, e sopo, e aspergiu não só no próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se vocês continuarem lendo, leiam depois, leiam 8, 9, 10, e aí vocês vão entender perfeitamente a linguagem de Levítico e como Deus cumpriu na pessoa de Cristo a morte e o pagamento cabal do seu sangue precioso, porque é no sangue que está a vida, irmão. Se não tiver sangue, você morre. Então, o sangue de Jesus entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos retornar à presença de Deus e viver em novidade de vida. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado através dos anos, ó Deus. O Senhor tem nos dado a conhecer o teu evangelho. Obrigado pela morte de Cristo no nosso lugar. Obrigado porque a expiação de Cristo é permanente. Nós não precisamos fazer mais nenhuma outra expiação, como está aqui, ó Deus, em Hebreus capítulo 10. Jesus foi oferecido para sempre como um único sacrifício pelos nossos pecados. E agora, Senhor, Ele está assunto aos céus, assentado à Tua destra e governa todas as coisas. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos purificou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor removeu toda a nossa escória, toda a nossa sujeira, e agora podemos, ó Pai, viver em santidade e em amor na Tua presença. Pai, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, perdoa as nossas falhas e nos faz caminhar firmemente, Senhor, para o céu. A certeza, ó Pai, que o Senhor Jesus Cristo nos preparou o lugar e aguardamos, ó Deus, profundamente a Tua volta. Nós oramos a Ti, Pai amado, na intercessão do Teu Espírito e em nome do Teu Filho Jesus. Amém.